demais vira vício. Se eu sentar em frente da praia, não quero nada que aflinche. A insegurança só me ataca quando eu perco o limite. Uma batalha só acaba quando eu zero inimigo. Eu sigo no ritmo, iludido, achar que é ilusionismo. Durante a noite eu sou a água que ela faz o libido. Transparente igual praia de nudismo. Você vê tudo o que quer pra repensar o seu ego. Negou, chegou, voador no flow. De trança na gol, com o cheiro de flow que o vento levou. Uou. Me emociona se ela chama, eu acelero. Feito Daytona, ciúme que as fãs deixaram. Fez a minha fanpage parecer a foundation do Def Jam em 2006. Vamos deixar. O que é meu e o que é seu aí. Foda-se o ateu, nego, eu sou o queridinho de Deus. Aquele vinho me deu uma brisa. Eu percebi, cê valoriza o que a gente ironiza. Tipo likes, views, tráfego pago no Insta. Eu não entendo discurso inútil igual Ciso. Por isso que eu prefiro Calypso. O verbo era o princípio. Ele falou, mas eu lancei outro disco. Nego, me valorize com o valor que tem nas calças da diesel. Muito intenso que tem no coração, parece um ataque cardíaco. Aí, big bless for you, honey, but you wronger. You need keep running, round the seat coming. Life's gonna be hard, but you're gonna be strong. Time is part of God, every time, everything's chronic. De resto, lotado de grife, com Brad Pitt no act hacking. Fight Club de hook, eu sei que você me conhece. Me leva pro Netflix, faço cenas de sexo, eu tô sempre firme. Assino cheques nos e-mails, transfiro, miro um triplex no Rio, bio de pix no débito. Eu nem sempre generalizo, mas é explícito. Só grana tira ela do tédio. Fudeu! Suspiros e sussurros, seu nome em meu muro. Reconheço seu uivo do outro lado do mundo. Reconheço seu cheiro, quando uma nova estação chega. Vamos juntar nossas escovas, fazer um pé de meia. Um kit de louças em marfim. No café da manhã, provei sua boca. Em todos os sentidos, você me toma. Vamos pra Andorra, Turquia. Assistir o encontro do mar com o deserto da Namíbia. Eu te ajudo, você me ajuda. Maçonaria, de mãos dadas em busca do que não se pode tocar. Sem pensar muito, apenas deixar ir. Começamos assim, chegamos até aqui. Enquanto muitos pipocam, nós fazemos nosso filme. Esse coração é uma bússola que se quebrou. Meu som rodou o mundo, todo bairro tem um pouco de mim, juro. Deus é meu sócio, o diabo me copia. Dizem que é feitiço que faço com as rimas. Decoro essa parede cinza, tapeçaria. Ela é a rosa do Cairo, eu sou o cravo da Índia. Confusão no trânsito, todos estão parando pra ver você de branco. Grãos de arroz pro alto como fireworks. Anjos caídos, Young Ma. Linhas como essa compram belas vistas, inspiram coleções e marcam vidas. Adeptos riscam a pele, vestem a camisa, exibem nas ruas cicatrizes, poesias.